É. E acho que eu sempre vendeu mais ou menos esse produto aqui. Ou eu comecei no princípio com um baile de acarajé. Feijão, camarão, azeite, bebê. Aí depois fui mudando de ramo. Tô muito com plástico, olha plástico. Essa é do aí, o bacana aqui também. Pode pegar aqui o braço? Pegar o braço? Pode tirar a porta aí, tem a vontade. Vai tirar a porta também, né? Aí eu vou. Comunidade de pão, sal de tempo, pá, pá. Comunidade de pão. E aí, ao longo do tempo, o senhor geralmente assim vem trabalhar em que horas assim aqui no feira? O horário normal de 5 da manhã e 5 da tarde. 5 da manhã e 5 da tarde. Você mora onde? Mora no Rio perto? Caminho de Areia, perto. Caminho de Areia, na cidade de baixo. Eu moro no Uruguai. É, meu vizinho. Eu moro no Uruguai. Eu vou andar no meu no Uruguai. É. E é tranquilo, tranquilo pro senhor pegar ônibus de lá pra cá e tal? Ah, o transporte é ótimo. É tranquilo, né? E o senhor que monta tudo aqui sozinho mesmo? Sozinho. Um monte de monta. De manhã e de tarde. É mesmo? Com certeza. Você leva quanto tempo mais ou menos? Hoje, uma hora de relógio. Uma hora pra montar e pode desmontar. Uma hora de relógio. Ah, então a gente já tem na conta já aí chegar uma hora mais cedo pra poder... Corretamente, eu vou poder montar tudo pra estar na tarde mesmo, filho. E assim, ao longo desse tempo aqui na feira, o que, é que o senhor achou assim de coisas que melhoraram ou que pioraram? De melhoria, aí? Nenhuma. Agora vai piorar muita coisa. É mesmo, hoje, rapaz? Melhoria não tem. Primeiro aqui na nossa área, aqui lá embaixo ainda teve uma renovação, né? Fizeram uma máquina abaixo, nada. E hoje em dia, precisando das drogas e bastante complicado trabalhar. Das drogas? Está tendo problema de tráfico de drogas aqui? É, acidente, é, com certeza. E o que mais incomodante aqui é o tráfico e o taxideiro. É mesmo? E aí isso traz que tipo de problema assim? Principalmente o afastamento dos clientes. Cheguei, saio, porque fica meio complicado. Eles não respeitam ninguém, é palavrão, é briga, é faca, é falta de respeito em geral, entendeu? Acaba com que os clientes se afastam. É o que vem acontecendo diariamente aqui. Isso é uma coisa mais ou menos de quanto tempo assim, de quanto tempo pra cá? 5 anos pra cá tem piorado bastante. 5 anos, né? E como é a questão da segurança? Essa aqui é quase zero. É mesmo? É. Eles têm uma compartilhação, uma amizade, entendeu? Que um bico entre segurança, vagabundagem, aí não fui positivamente não. Mas aqui é mais do que lá? Aqui é pior do que lá. Aqui a boca fica mais ou menos redondo aqui. Lá é mais calmo. A segurança aqui quem faz é o quê? É guarda municipal ou... Não é a PM. A PM mesmo, né? É. E essa questão que teve, essa modificação que teve aqui na feira... Foi lá, aí. Assim, a modificação foi lá embaixo. Foi só lá embaixo, né? Foi lá embaixo. E isso trouxe alguma modificação aqui pro funcionamento nessa parte da feira ou... Não, rapaz, aqui não influenciou em nada. E no caso... Pior, melhor pra vocês? Não, assim... piorou. Talvez valoriza mais lá, entendeu? E aqui, em todos os aspectos, tanto comercial, como de segurança, como de físico, aqui ficou mais devagar. E como é a organização aqui para você ter essa barraca? Eu vi que você tem a de madeira, mas tem uma galera ali com a de ferro. Tem a galera exato. Essa de ferro e a prefeitura que colocou, entendeu? Faz parte da reforma, o projeto da reforma, da Vila Nova. Esse projeto era para vir até aqui, só que não chegou aqui ainda e nem vai chegar. Nem vai chegar. Exatamente. Né? E promessa de governo, essa promessa era para 2 anos, já tem mais de 10 anos, já pararam e já esqueceram já. No caso, essa modificação que teve, ela participou, os feirantes participaram do processo de discussão, de como é que isso vai acontecer e tal? Sim, tinha reunião, sempre, mas relaxaram. Tinha as reuniões, de frente o pessoal ia, mas o certo era participar das reuniões, das assembleias. Alguns sim, a maioria não. E do que foi assim, combinado durante essas assembleias e reuniões, foi cumprido o que realmente a prefeitura se colocou para fazer? Ou... Não, cumpriu não. Achou o saco, sai do chão. Tá com o dedo aí, ó. É ele mesmo. Então nem tudo foi cumprido do que foi fazer nas reuniões? Pode, não. Nem que foi prometido foi cumprido não. Essas reuniões, elas aconteceram com quem é que era envolvido? Os esperantes? Esperantes e representantes da prefeitura e do Estado. Ah. O pessoal está falando que tem um sindicato aqui também, dos trabalhadores aqui. Tem, o sindicato tem, exatamente, E eles não entraram de nenhuma forma nessa questão do problema, não para ajudar, para intervir no... Não. Só em benefício próprio. Porque hoje, depois de feito, a parte beneficiária só foi mesmo a diretoria do sindicato. Os esperantes em geral foram esquecidos. Ficou só na promessa. E vocês pagam alguma coisa pro sindicato aqui? Sim, você paga sindicato e segurança, vai a guarda noturna. Ah, vocês pagam pra... aqui. E lá na nova, condomínio, paga tudo lá. Lá no caso, você paga uma taxa. Aqui o sindicato é R$15 por mês. A taxa. E a guarda também. Quanto? A segura, 15 por mês. E a paga a barraquinha ou a barraquinha? Não, as barracas, a maioria são próprias, outros são aluguéis. Aí já não interfere em nada com o sindicato. Não usa imóvel. Ah, o aluguel não tem nada a ver com o sindicato. Não, não. O sindicato não. É só. É, manutenção, exato. É. E essa onda da troca das barracas, vocês chegaram a ser obrigados a trocar barraca ou cada um pode ficar com suas barracas como queria antes ainda? Pode ficar como era antes, não. Pelo menos aqui. Lá no, como reformou, padronizou, entendeu? Tá, no lugar onde fez a reforma, lá o pessoal é, teve que mudar pra ficar no padrão. No né? Padrão, correto. É padrão da prefeitura. Agora aqui ainda tá ninguém. Aquele padrão lá é pra tudo aqui também, entendeu? Sim. Mas não chegou até aqui ainda. E no caso, quando teve essa modificação, os feirantes que estavam lá tiveram que começar a pagar novas taxas, né? Corretamente. E houveram feirantes que não tiveram condição de arcar e tiveram sim, muitos. Muitos? É, não, aí passaram com outros, alugaram, outros venderam, porque as taxas não combinam com os ganhos. E aí, mas lá pelo menos melhorou essa questão de estrutura, a estrutura né? Tá ótima. Aqui, o senhor tem tipo de... Rapaz, eu também pode ficar à vontade. Tudo bom? E olha, não vai perguntar. Aí, irmão. Pode ficar à vontade. Amigo, pode perguntar. E aí, em relação a, assim, problemas que você tem de estrutura aqui, o que é que o senhor acha que é assim, os piores problemas, assim, em relação a... Saneamento básico mesmo. Saneamento, né? Aqui, quando chove, deve ser um... É? Chove, é? Sabe? É, mora tudo, muita lama, mas eu tava acostumado, não, tô mentindo e acostumou já. É. Já calejou. E o senhor aqui, no caso, o que o senhor tira aqui da feira do trabalho é o suficiente pra poder sentar em casa, com a família? Então, vai falar a verdade, não, é que eu, a única que sou aposentado, tenho saída fora, no meu caso sou aposentado, mas daqui mesmo não dá pra manter, não. Não dá não, né? O senhor é mais, é, o senhor é mais quanto, né, família? Mas eu mulher e duas filhas. Quatro filhas. Só que a mulher também trabalha, segunda filha trabalha, tudo aí, todo mundo te ajuda e controla. Mas se você tá pra tirar daqui, ah, é não tira, não. Né? Passa muita dificuldade. Muita dificuldade. Não tem colégio, discutir, esse negócio não dá não. Só pudesse assim, o senhor dizer o que é que de coisas que pudesse melhorar aqui da feira, assim, porque daria uma condição de trabalho melhor para o senhor aqui, o que é que o senhor falaria assim? Rapaz, a segurança, tirar essa tráfego aqui do dentro e o saneamento básico para atrair clientes de volta. Então, se eu não reformasse lá, mas o saneamento básicozinho e a segurança, tirando o tráfego aqui dentro, melhora muito. Em relação a essa reforma, o senhor acha então que não necessariamente precisaria... Não necessariamente precisaria reformar tudo como foi lá para poder ficar na condição é, adequada? Né? O ideal seria lá. Se não chegasse a ser exato, mas... É, o básico já... Você pegou a fase da outra feira de São Joaquim? Não, não, não. A fase da feira era lá em Água de Menino, de 40 anos atrás. E o povo que veio de lá para cá falava o que da feira? Lá era bom, eu já fui de quase atrás, não foi do meu tempo, mas o pessoal lá gostava. Quando vieram pra cá também foi ótimo, a mudança foi boa. Gostaram também? É, quando vieram pra cá foi ótimo. Gostaram da mudança. E o movimento aqui tem sido bom assim? Ultimamente tá devagar, tá relativo, tá devagar. Tá de uns 10 anos pra cá piorou? É, caiu, piorou. O tempo de comércio que ele piorou. E aí depois desse negócio também da reforma lá, deu uma valorizada lá e aqui... É, e aqui não, também. É, correto, é. Valorizar lá e aqui não. Então meio que não é prejudicada pra quem tá fora, né? Corretamente. Corretamente. Deu uma prejudicadazinha. Pouca, mas deu. Tudo bom, amigo? Tudo bom, amigo? Tranquilo. Como é que você foi aqui para poder almoçar no Sheldon no que trabalha? Vem, vai gostar. Eu almoço aqui com a minha família aqui. Tem aqui. O que tem aqui é almoço, aí não. É, não falta não. Almoço, café. É o que bem quente de sobra, é isso aí. Aí a gente lancha aqui, toma café de manhã com a mina do lanche, e assim que eu dormi na fila. Elas passam aqui toda hora com lanche, com café da manhã. Eu, no meu caso, eu tomo café comigo. Com as meninas que passam aqui. E almoço com ela aí. Legal. É, acho que é isso. Assim, se eu quiser mais acrescentar mais alguma coisa que você acha importante, assim, falar pro meu dia a dia da feira ou... Não, o dia a dia tá assim, devagar, né? Tá ótimo. O que a gente precisa mesmo aqui é de melhoramento, claro, como eu falei com vocês, saneamento básico, segurança, uma estrutura melhor. Mas tá filé. Pode... Tudo é mais, tá bom. Tá bom, né? Para reclamar, não. Não adianta reclamar, tá não. Pra te dar alguma coisinha. O meu problema não é só nosso, não, é do país. É, já que é mesmo. É? O problema é do país. Pode finalizar aí com o nome do senhor. É, meu nome é Pedro Amorim, esperante, há 30 anos. E vamos torcer que melhore. Melhora pra nós. Com certeza. Ok, meu.